a todos que fingias. Se hoje vives ao lado de outro que te adora, saibas também que um dia esse amor pode acabar. Pelo mal que fizeste a mim, divina, um dia vai te